Eu tô esperando a bala bater, se não bater, tem MD. Presta atenção que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender. É bunda que sobe, desce, é bunda que desce, sobe. Ela quer colar com o Dan, porque eu não porta malote. É poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando se fica gostoso, parece Nutella. É poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando, se fica no som, tu parece no dela. É poc poc, é poc poc, é poc poc, é poc poc. Na pepeca, na pepeca, na pepeca, na pepeca, na pepeca, na pepeca, na pepeca dela. É poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se... Na cabeça, vem comigo na cabeça. Eu tô esperando a bala bater, se não bater, tem MD. Presta atenção que eu vou ficar loucão e ainda por cima eu vou me arrepender. Sobe, desce, é bunda que desce, sobe. Ela quer colar com o Dan, porque eu não porta malote. É poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando, se fica gostoso, parece Nutella. É poc poc na pepeca dela, é poc poc. Filha da puta vai se lambuzando, é agora limpe. E é poc poc, é poc poc, é poc poc, é poc poc. Filha da puta vai se lambuzando, se fica gostoso, parece Nutella. Vai na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Eu tô esperando a bala bater, se não bater, tem MD. Presta atenção que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender. É bunda que sobe e desce, é bunda que desce e sobe. Ela quer bolar com o Dan, porque eu não porta malote. É poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando, se fica gostoso, parece no dela. É poc poc. Filha da puta vai se lambuzando, se fica gostoso, parece no... E é poc poc na pepeca dela, é poc poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando, lambuzando, lambuzando, parece no dela. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.